3. 8-9, atualização, Guarulhos, nível 3, 4-0, cidade. São 3895, bom dia, informação agora em curso a Mike, apenas mudança no ajuste, 1019, Guarulhos autorizado nível 340. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda após posição Bridge, onde intercepta Pesulum no meio e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5073 no transponder. 3091, chega agora o centro Recife, 1251, alterna 3325. 251, 3325, obrigado. Vou direto à posição 1201, 0073, correto, portão 2, chama pronto para os pré-acionamentos, 3895. Apenas temos aqui no nosso plano pela Sierra Pesulu 21. Confere. Alô, muito bom dia. Papa Termina Mike Alfa, estabilizado no local. Dia Mike Alfa, continua a aproximação, ajuste 1099, vento 200 graus, 159. Toma Quebec, autorizado o táxi, reporte, ponto de espera da Oscar. India Mike Alpha, copiou a torre? Copiou, prossegue. O India Mike Alpha solicita mudança, cancelamento do plano ETR para seguir visual. India Mike Alpha, plano cancelado ao 05, autorizado gira base, reporte final da 17. Autorizado gira base, reporte final da 17, India Mike Alpha. Sul, Quebec, prossiga. Whisky Quebec, Whisky Kilo Quebec, injecional, autorizado táxi, reporte de São Paulo. Como é que mantém a postura? Quatro. Controle Salvador, prossiga na chegada Mare, desça ao 050. R6200, prossiga para 2000 pés, após o tato com a Duna, para o ILS X-Ray autorizado, reportando no localizador. Autorizado ILS da X-Ray da 1-0, após o tato com a Duna, vai reportar no localizador 6200. WebJet 572809, autorizado, reporta ataque. Então, o Vitor Mike Quebec autorizado a alinhar e manter cabeceira no set. India Mike Alpha no solo 08, confirma empate de destino. Quebec, Libéria Índia, Mike Alpha, libere à esquerda, aguardando para o cruzamento para o precipitar para o Pátio 5. Vitor Mike Quebec, autorizado a decolagem da 17, vento 240 graus, 129. Patango Whisky Kilo Quebec, autorizado ingresso, reporte na cabeceira da pista 17, a linha de ponto. Vitor Mike Quebec, decolado aos 10, controle 120, decimal 8. 1208, Vitor Mike Quebec. Salvador, Papatango, Vitor Mike Quebec, decolou, se escuta. Vitor Mike Quebec, atenção 1000 pés, no corredor Axé, reporte fora da barra. Pés Axé, reporte fora da barra, Vitor Mike Quebec. Whisky Bravo Whisky, na chegada Mari, desça para 2000 pés, altímetro 1019, e reporte no localizador. 2019, por gentileza, se não for atrapalhar aí o andamento de vocês, a intenção é quando tiver contato com a torre e cancelar e pousar visual na pista com o oferta. Obrigado, estão cientes das intenções, informaremos a torre. Obrigado. Oceaneer 6200 estabilizado. Estabilizou agora, Oceaneer 6200. Completo procedimento, chamando torre 198 decimal 95. 1895, vai chamar Oceaneer 6200. Salvador Oceaneer 6200, está uma milha do externo, baixado trabalho. Oceaneer 6200, autorizado pouso na 10, vento 210 graus, 169. Teve pouso 10, Oceaneer 6200. Quebec, mantenha ponto de espera da 17. Corrigindo, mantenha a cabeceira 17. Salvador, muito bom dia, Web 5728, ponto de espera zona zero, pronto. Web 5728, bom dia, mantenha ponto de espera zona zero. Mantenha ponto de espera zona zero, 5728. Cezino 44, prossiga para 3000 pés, 1019, ó, altímetro. Cezino 19, 3144. Whisky Kilo Quebec, autorizado decolagem da 17, vento 250 graus, 109. E-6200 no solo 14, ele deu direito, solo 121, decimal 9. 219, 6200. Web 6723, identifica, chega na mar e desce até o 50. Descendo ao 50, foi solicitado manter 290, possibilidade de táxi? Autorizado, Itapes do Web 6723. Itapes na proa, 6723, mantendo a velocidade. Controle, Papatango Whisky, Kilo Quebec. Papatango Whisky, Kilo Quebec, sua para o 090, sai da lotar. 090, restrito, sai da lotar, pelo Quebec. Mike Information, Guarulhos, Flight Level 340, runway takeoff, runway 10, and right turn after takeoff, dial departure after letter position, after bridge position to intercept via upper Zulu 16, after following your flight and route. Salvador departure, frequency 120.8 and squawk 5102. Yes. Webjet 6741, read back correct, gate 10, report ready for the startup and push. Report ready, Webjet 10, 44-2000, ajuste 1019, livre LS, reporte estabilizado. 2000, informado estabilizado no ILS 3144. Cancelar e prosseguir visual, pista 17. Cliente, reporte para cancelamento do plano Whisky Bravo. Cliente. Checo Delta, direto farol de Capuã. Já está mantendo o Quebec? Cliente, 05 a bordo. Gente, reporta através de Pituaçu. Salvador, bom dia, Azul 4076. Azul 4076, identifica, chegada a Mari, desce até o 060. A Mari, desce 060. Esquilo Quebec. Na escuta, Esquilo Quebec, na proa de Lotar, 607. Whisky Kilo Zulu, a pro ideal para a feira 340. A partida presente, pro ideal para a feira de Santana, seria 340, exatamente. Gente, direto Vitória da Conquista, correção, feira de Santana, ouvi Whisky Kilo Quebec. Ali, Salvador, Avijete 5728, bom dia, boa tarde, Ecológicos, amigos. Autorizado, prosseguir ao 120. Web 5728, contato radar 350, saída PUCA. Saída PUCA para 350, 5728, poderia agora chamo? Após dois autorizado chamo, Web 5728. Viu, chamo, graças. Qual foi o Salvador, o 3804, TAM 3804, identifica a chegada mar e desce até o 070. Controle confirma, o Kilo Quebec está autorizado a ascensão até o 120 para direto João Pessoal? Autorizado, reporta iniciando descida, Whisky Kilo Quebec. Reporta iniciando descida, autorizado 120, Kilo Quebec. Do Papa Romeu Bravo Whisky, final 17, baixar travado. Whisky Bravo Whisky, tráfego avistado, autorizado pouso na 17, vento 190 graus, 13 na. Sente, leve pouso 17, Whisky Bravo Whisky. Azul 4076, desça para 4 mil pés, o ajuste 1019. 4 mil, 1019. Então 3804, desça até o 050. Força Aérea 2317. Pastor 17, 4 milhas para a posição Conde, serviço radar terminado. Mantenha o nível 110 e chame controle Aracaju 1203, bom voo. Whisky Kilo Quebec, confirma estimado de pouso. Estimado de pouso para... Previsto para o 1530, Kilo Quebec. 1530, copiado. Web 6723, desce para 3000 sem restrição. Sem restrição, 3000, Web 6723. Então, 3144 estabilizou? Afirma. Torre, 11895. Então, 3144. 3144. Toyota 31 no 44, vai passar externo embaixo travado, visual. TAM 31 no 44, tráfego avistado, autorizado pouso pista 10, vento 220 graus, 109. Foso 31 no 44. TAM 32 no meio, identifica a chegada a Mari, desça até o 0620. Para o táxi, o TAM 3895, está com 184 a bordo, 2350, alterna Galeão. TAM 3895, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 118.95, ajuste 1099, um bom voo. Táxi via Índia e Alfa no ponto de espera, chama torre 118.95, ajuste 1099, obrigado, bom dia. Está livre aliás, reporte estabilizado. 2000, livre LS, reportará estabilizado, é? Azul 4076, desça para 3 mil pés, ajuste 1099. Para 3 mil, 4076. Controle Papa Tango, Espírito Quebec, estacionando para o Ministério do Estudo e já cancela o processo visual. Gente, plano modificado Azul 1523, o Whisky Kilo Zulu, desça com referências visuais, já posso cruzar 2500 pés. Whisky Kilo Quebec, reportará. Mike, Eco Delta, torre 118.95, bom pouso. 118.95, Salvador, papapá, Mike, Eco Delta, agora através de patamares, tempo 30 segundos e tampão a pouso na 17. Papapá, Mike, Eco Delta, autorizado o circuito pela direita da 17, reporte final da 17, ajuste 1019, vento 220 graus, 1139. Autorizado, circuito da 17 pela direita, papapá, Mike, Eco Delta. São 3144 no solo 23, livre direito, solo 121, decimal 9. 319, chama na 3144. São 3804, Voitap, dá presente? Voitap, tá mudado, Zero seven zero. Romeo Alfa Victor. Quatro na proa de TAP, desce para 4000 pés, o ajuste chama 019. Cinco e aciona 5076 no transponder, o Kilo Quebec Sierra. Afirmo, 0123, o transponder padrão, o Kilo Quebec Sierra, confirmando o POB. 02, acionamento, táxi, decolagem agora com a torre, em 118, decimal 95, ajuste no 019, um bom voo. Solo, são 3144, escuta. São 3144, táxi via Alfa, reportando seu táxi São Juliette para ingresso. Alfa, São Juliette, 3144. Ficou 08 na margem, 3243. Só que tem informação mais. Fecha. Pelo Quebec Serra, autorizado táxi, reporte, ponto de espera da papá. Base da 17, baixada travada, autorizado o pouso na 17, papapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, vento 230 graus, 099. 7 Delta. Torre Salvador, altan 3895, ponto espera, cabeceira 19. Altan 3895, autorizado alinhar e decolada 10, vento 230 graus, 129. Livre alinhar e decolar, cabeceira 10, para 3895. Azul 4076, 2000 pés, o ajuste chama 019, está livre LS, reporte estabilizado. 2000, chamará, pode acontecer. Então 3804, 3000 pés, o ajuste chama 019. 3109, voltando 3804. Continua aproximação, guardando pista livre. A sua escuta para a pista livre. Portão TAM 3144. 4-4. Torre distance flat level 050. Três, dois, oito, três, desça para o 060. 6741 after Airbus Tank Company has passed behind the room to gate 11, clear setup and push report right for taxi. Gente, frequência livre, Whisky Kilo Quebec. A trinta está na posição três para pushback e acionamento. Azul 4463-03 autorizado, reporta táxi. Autorizado pushback e acionamento, chama para o táxi 4463 azul. Pouso na 10-6723-07. Mike Eco Delta, no solo 28, libere à direita, acionar a frequência livre. Então, 3895, decolado aos 28, controle no 20, decimal 8. 208, boa. Desça para 2000 da presente, o TAM 3804, ajuste 1019. 2000 da presente, 1019 ou 3804. Azul 4076 estabilizou? Afirmo. Torre 118.6, bom pouso. Correção, 118.95. É, confira-se bem. 118.95, azul 4076. 118.95. Olha o TAM 3895, perfil da EL. Cruza 2000 na sua escuta. TAM 3895, contato radar, 340 saída da EL. Atenção 340, perfil da DAEL, TAM 3895. Salvador, boa tarde, voo 1941, informação Mike. Voo 941, identifica a chegada a Mari, desça até o 070. Você chegou na Mari, 070, 941. 1941. Não está autorizado LS X-Ray por 3804, eu vou contar aqui. Confirme. 3804 após 1, pode fazer o BRT. Desça para 2.500 pés do TAM 3804. Solicita o ILS X-Ray da, ILS Whisky da presente? Não, não, é, pode fazer o X-Ray, que era o que estava na quinta após a quinta de Luna, 2.000 pés, o 3804, com questionamento. 2.000 pés, autorizado ILS X-Ray, o TAM 3804. Autorizado, X-Ray após o TAM 3216, redução para 2109. Redução para 2110, 3216. Desça para 3000, ajuste no 019. 3000, ajuste para 0909, 3209. Navigante 6723, boa tarde. Táxi via Alfa, reportando seu táxi de Juliette para ingresso. Alfa, reporte antes da Juliette, 6723. WebJet, Sample 1, boa táxi 132. 4 hours. Webjet 6741, taxi until AP apron number 5 and stand by to continue your taxi, okay? Taxi until apron 5, hold Webjet 6741. Negativo. Romeo Alpha Zito reduce to 009. Lima Papaquilo voe Mari. Azul 4463, tem 84 a bordo, 2 horas e 56 de autonomia, alterna Salvador, está pronto para o táxi. Azul 4463, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 1, 18.95, ajuste no 019, um bom voo. Índia Alfa até o ponto de espera da 10, torre 118.95, 1019, o ajuste azul 4463. Webjet 6741, taxi via Manapel, taxi India until hold point runway 10, hold point tower 118.95, 18.10, 19.